O nosso tema dessa noite é uma pergunta, né? O que eu estou disposto a fazer em 2022? E esse mês a gente vem falando em vários dias da semana, né? Sobre esse reinício, esse novo ano, essa nova perspectiva que se abre para todos nós. Eu costumo dizer, né, que é uma renovação das nossas esperanças quando começa um ano novo. A gente sabe que muitas vezes na prática é igual, mas no desejo, naquilo que nós queremos, ali está a nossa grande expectativa. Mas a pergunta, né, o que eu estou disposto a fazer em 2022? Nós precisaríamos primeiro identificar quais são os desejos que nós temos? O que eu quero realmente? O que eu estou buscando? Será que eu estou buscando alguma coisa? Mas eu tenho que tornar isso de uma forma bem consciente para não ficar num campo muito ilusório dentro da mente, né? Algo muito subjetivo e vontades. Daqui a pouco acaba o ano e eu nem sei o que eu queria lá no começo mesmo, então tanto faz o que acontece. Mas o que eu desejo para esse ano? Onde é que eu estou focando, talvez, a minha energia, o meu dia a dia, aquilo que eu produzo, não como ser humano, como espírito, né? Tudo aquilo que eu estou fazendo. É uma pergunta bastante profunda, né? Porque nós, de modo geral, não sabemos o que a gente quer. A gente tem uma ideia vaga de querer ser feliz, de querer várias coisas, mas não traça o caminho para que aquilo se realize. Então, fica um campo bastante subjetivo, como eu disse. Sabendo depois o que eu estou desejando, aí vem uma pergunta bem interessante, né? Da onde vai vir essas coisas para que aquilo se realize? Porque muitas vezes nós achamos que tudo vem do céu. Então, se Deus quiser, é graças a Deus. A nossa forma de verbalizar, ela está muito em cima dessas questões. Por costume. Porque se nós pararmos para pensar, a gente vai tentar entender um pouco melhor. Só que às vezes nós não queremos pensar. Por quê? Porque isso demanda mudança. Quando eu pergunto o que eu estou disposto a fazer para esse ano ou para qualquer coisa, a gente pode usar o mesmo exemplo, isso demanda mudança da minha parte. Eu tenho que me empenhar para que aquilo que eu concretizei como desejo entendido se realize. Então nós temos uma forma de autoproteção que na verdade não nos protege. Ela só nos deixa parado, podemos dizer assim. Por que protege? Porque a nossa mente, ela funciona no sentido de nos proteger da dor. Hoje, todos nós estamos num lugar cômodo, emocionalmente falando, psiquicamente falando. Por que cômodo? Porque nós sabemos ser como nós somos. É muito fácil eu amanhã ser o mesmo de hoje. Não preciso fazer nada. É automático. Mudar significa desligar o automático e começar a colocar a razão em cima dos atos. Por que isso? Por que falei isso? Por que fiz isso? Por que pensei isso? Dá trabalho isso? E no momento em que nós começamos a nos questionar, a gente percebe que a gente está agindo de uma forma equivocada. Aí começa a vir aquela questão da responsabilidade, né? No momento que eu tenho consciência sobre o que eu estou fazendo, pensando, inclusive, aí a responsabilidade vem junto. E através desses dois mecanismos, eu não posso me enganar. Então eu paro de fazer esse tipo de exercício mental. a gente não se engana, né? E nós, inclusive, muitas vezes justificamos os nossos desejos ou a vazão que nós damos para eles como sendo, ah, mas foi só hoje, ou não tem importância, os outros fazem. Nós nos enganamos, porque tudo que é fora pertence a fora, e o que é dentro pertence a mim. Então, é algo bastante que envolve compromisso, compromisso com nós. Eu falei outro dia que nós mudamos muito pouco, por causa dessas questões, né? Que acabam gerando desconforto. Sair do lugar é desconfortável. Eu estou acostumado, estou me sentindo relativamente bem como eu estou. Então gera desconforto essa mudança. Mas existe uma necessidade, é como se fosse algo que vem se aproximando. Enquanto está a uma certa distância, tudo bem, não está incomodando, mas está cada vez mais perto e chega um momento em que não tem mais como adiar. Tem que fazer a troca, tem que mudar, tem que... A vida nos apresenta muitas situações práticas, não só a nível mental, situações práticas, em que as coisas acontecem e nós nos aborrecemos ou nos entristecemos. Por que é que aconteceu? Por que que a outra pessoa fez aquilo? Por que que... Então nós jogamos os porquês tudo para fora ao invés de jogar para dentro. Porque só nós temos essas respostas. Não é o que o outro fez que causou em mim. É como eu interpreto essa relação. É como eu interpreto o que estão fazendo. Então, é um processo de transformação necessário, imprescindível, e que a gente pode adiar um pouco. Mas vai ter uma hora, é que nem diz assim, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não tem o que fazer a não ser encarar. Encarar e mudar. Eu disse que a vida nos apresenta muitas situações. Nós temos que aprender a superar o medo. Os medos que nós temos de enfrentar situações. Por que que geram medos? Todos nós, quando reencarnamos, ou aqui reencarnados hoje, nós temos muito forte em nós as nossas tendências. O que que são as nossas tendências? É como nós éramos antes. Nós podemos jogar isso para uma outra vida ou até para uma fase dessa vida, da nossa infância, adolescência, início de período adulto, enfim. Existiam tendências fortes e que elas continuam imprimindo em mim um desejo de serem realizados. Então, por que que eu sou como eu sou? Por que que eu faço o que eu faço? Se fala muito, às vezes, da influência espiritual. A influência espiritual, ela vem de acordo com aquilo que eu estou emanando. Se eu estou emanando coisa boa, a influência, ela vem nessa mesma direção. Se eu estou mediano, na vida física, a gente pode comparar com os nossos amigos. Como é que nós vamos ter amigos, vamos dizer assim, extremamente elevados, se nós somos médios? Nós não conseguimos conviver. Nem no relacionamento mais íntimo, tem dificuldade disso, energeticamente, falando, influências de vibrações, qualquer coisa que a gente pegue nesse sentido. Mas eu quero dizer o seguinte, que o capítulo aqui fala, né, o capítulo do Evangelho, ajuda-te, o céu te ajudará. No momento em que nós nos dispomos a fazer essa mudança, essa troca de chave, nós abrimos a nossa mente para que o auxílio também venha nessa direção. Seja lá o que for que nós estamos desejando, o auxílio vem junto. Então, dizer que foram os espíritos que me intuíram a fazer uma coisa errada, vamos dizer assim, fui eu que fui até eles e pedi o conselho deles. Sou eu que coloco. A gente não pode delegar a responsabilidade. Influência, sim. Atitude é individual, é minha. Porque nós temos tantas influências boas, tantas, tantas, tantas. E por que que nós não damos vazão a essas influências boas? Pela questão do desejo, não é o que eu quero. Não é o que eu estou preparado ou disposto a fazer, né? Então, semelhantes atraem semelhantes. É um ponto que nós temos que lembrar sempre, né? Eu falei um exemplo, né, de pessoas, e espiritualmente é muito mais visível essa situação. É que nem eu querer um anjo da guarda, aquele como a gente vê nas pinturas, é com duas asas, um ser extremamente iluminado. Para quê? Para andar do meu lado? Não precisa tanto. Eu só preciso de alguém melhor que eu, mas não precisa tão grande. Então, até o conceito, ele começa a se modificar, né? Eu só preciso de alguém melhor que eu. Alguém que funcione como meu pai funcionou, como outras pessoas durante a minha vida funcionaram, me aconselhando, me mostrando caminhos, me auxiliando em várias situações da minha vida. Todos eles me auxiliaram, mas quem determinou os caminhos foram sempre eu. E por isso que muitas vezes a gente dá muita cabeçada, porque a gente não ouve, a gente vai pela vontade, pelo desejo. Então a gente tem que ir, ver que estava errado e lembrar: eu sabia, então agora eu vou fazer uma volta maior para retomar o caminho correto. Então, só para finalizar, né, o que eu estou disposto a fazer em 2022? Isso tem toda relação com o que vai acontecer no final desse ano. Quando a gente, numa troca de ano, né, a gente fez um monte de desejo, né, por exemplo, tem muita gente que acredita em muitas coisas. Então, na virada do ano, faz um monte de simpatias, come não sei o que, veste não sei que cor. Imagina 2019 para 2020, tudo que a gente fez, quem imaginava o que ia acontecer? A forma como a nossa vida seria mudada. A coisa tem que ser não de fora para dentro, de dentro para fora. A simpatia que eu tenho que fazer é comigo, é determinar o que eu realmente quero e o que eu vou fazer durante esse ano. Porque seja lá o que for, as situações externas, elas trazem um certo grau de dificuldade, mas a gente aprende a, ou vai aprender, né? Estamos todos aprendendo a driblar todas essas dificuldades.